Sinto que mais uma vez essa história se repete. Exatamente igual, sempre foi, sempre será. Sinto que sem o poder da nossa voz ninguém se mexe. Ficam todos parados perguntando o que há. Sei que ninguém segura o poder da nossa rima. Cada vez mais expressiva, coerente, exata. A voz que não se cala, tu sabe como é. Buscando mais um motivo para lutar com muita fé e se manter de pé. Quiseram me prejudicar, que pena. Em vez de olho grande pra nós, nunca foi problema. Eu uso figa, olhar de arruda atrás da orelha. Confio em Jesus Cristo, a maior defesa. Hora de correr atrás, cheguei mais perto. Vamos nos unir mais uma vez. Com muita fé em Deus, ultrapassando os obstáculos. Evandro MC, mais uma vez. Não adianta escapar, não dá pra fugir. É o sistema que eu gosto, eu tô em cima. Pra explicar ou entender vai ser foda. Segue sem a rima, segue sem a rima. Quem é o cara? Quem é o cara? E a profecia se fez como previsto. Simpático não sei, verdadeiro porém. Inteligente e persistente, nadando contra a corrente, sempre. Tipo tóxico e corrosivo, mas na maioria das vezes inofensivo. Tipo um papa-légua, mais de mil tô passando. Coitado dos coiotes que estão por aí me observando. Cê pode até achar que eu estou exagerando, mas cê não faz ideia dos inimigos que eu tô enfrentando. Tempo, dinheiro, conhecimento e tecnologia contra mim, querendo meu fim. Nada me abala, isso não me consome. Tudo cai por terra quando eu pego o microfone e eu sou tipo João Temoso que você empurra e que levanta de novo e vai à luta. Tô sempre longe dos meus inimigos, pelos meus parceiros me identifico. Não adianta escapar, não dá pra fugir. É o sistema que eu gosto, eu tô em cima. Pra explicar ou entender vai ser foda. Segue sem a rima, segue sem a rima. Quem é o cara? Quem é o cara? E a profecia se fez como previsto. Simpático não sei, verdadeiro porém. Chegou a hora de decidir quem é que tá comigo, quem tá com o pé na cova e quem tá fora do perigo. Quem tá no alívio, quem tá no desespero, quem tá seguro de si e quem tá na insistência do erro. No dia a dia, sem sabedoria, à espera de um milagre, sem lutar pela própria vida. Minha ideologia não muda, aperfeiçoa. Se eu nasci pra ser rei, ninguém rouba minha coroa. Meus contatos imediatos do primeiro grau estabeleceram a diferença entre o bem e o mal. Não adianta tentar ficar em cima do muro. Sua intenção de ficar neutro não vai dar pra continuar do lado de cá. Só responsa em busca da evolução, da transformação. Segue aqui, Evandro MC, mais uma vez. Não adianta escapar, não dá pra fugir. É o sistema que eu gosto, eu tô em cima. Pra explicar ou entender vai ser foda. Segue sem a rima, segue sem a rima. Quem é o cara? Quem é o cara? E a profecia se fez como previsto. Simpático não sei, verdadeiro porém. Não adianta escapar, tentar fugir. É o sistema que eu gosto, eu tô em cima. Pra explicar ou entender vai ser foda. Segue sem a rima, segue sem a rima. Quem é o cara? Quem é o cara? E a profecia se fez como previsto. Simpático não sei, verdadeiro porém. Não adianta escapar, tentar.